Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura parte para uma viagem imaginária, na companhia de sua tia Clau, Einstein e Newton. Viajando pelo espaço, Laura ganha uma irmã imaginária, que é utilizada por Einstein para demonstrar suas ideias sobre relatividade. Vamos ver no que vai dar essa aventura? Bom, vamos todos nós viajarmos até a estrela Sirius, a mais brilhante do céu. Ela está a mais ou menos 8 anos-luz de distância. E vamos viajar muito rápido, a 99% da velocidade da luz. Gente, é muito longe. Como vai ficar com a minha irmã? Quem vai cuidar dela? Não se preocupe. Ela vai ficar bem e vamos voltar muito antes do que você imagina. Acionando os propulsores. Mas quanto tempo vai demorar a nossa viagem? Ora, minha querida, essa conta é fácil. Como estamos quase viajando na velocidade da luz, vamos gastar 8 anos para ir e 8 anos para voltar, ou seja, 16 anos. Bem, meu caro Newton, eu acho que você está equivocado. Como assim? Calma, e vou lhe mostrar. Vamos mandar um sinal luminoso para a Hannah, que ficou lá na Terra. Veja, a luz se propaga com sua velocidade estrondosa. Agora me responda uma coisa. Quando essa luz alcançar Hannah, vocês acham que ela vai ver a luz com a mesma velocidade que nós? Não, eu acho que não. É como um carro na estrada. Se eu tô andando 80 km por hora e outro carro me ultrapassa andando a 100 km por hora, eu vou ter a impressão de que o carro tá me passando a 20 km por hora. É uma questão de referencial, não é, Newton? Viu só? Agora quem é o grande cientista? Até a jovem Laura sabe aplicar bem as minhas leis? Mas vocês estão enganados. A velocidade da luz vista pela Hannah será exatamente a mesma que nós vemos, independentemente da velocidade que ele esteja viajando. Vejam, já chegamos. Veja como é bonita a estrela Sirius. Uma gigante azulada. Quanto tempo passou? Para nós, apenas 1 ano. Eu nem senti passar. Pois é. Como estamos em uma experiência imaginária, podemos driblar algumas coisas. Mas, de fato, já se foi 1 ano. Se passou 1 ano e viajamos quase à velocidade da luz, nós só percorremos a distância de 1 ano-luz. É um simples cálculo matemático. Pois é, Einstein, eu tenho que concordar com o Newton. Posso dar meus pitacos? São o tempo e o espaço que estão mudando. Não é apenas o tempo que é relativo, mas o espaço também. Quando viajamos próximo à velocidade da luz, as distâncias ficam mais curtas. Veja bem. Desde que iniciamos a nossa viagem, vemos a estrela Sirius se aproximando de nós. Como o tempo e o espaço estão relacionados, a distância que percorremos foi exatamente de 1 ano-luz. A distância diminuiu, porque o espaço se contrai na direção do movimento. Muito bem, minha jovem. Veja que você também consegue enxergar cientificamente algumas sutilezas. Obrigada. Não te disse, Newton. Eu falei que minha tia também era uma cientista. Podemos dizer que o tempo é diferente para cada um. Ou seja, passa mais devagar para um objeto que viaja em uma grande velocidade. O tempo deixa de ser absoluto. Seu ritmo varia de acordo com a velocidade com que estamos viajando. Da mesma maneira, os espaços em que nos deslocamos ficam mais curtos para compatibilizar essa maneira mais lenta com que o tempo está passando. Nossa, que coisa legal! Andamos mais rápido e o tempo passa mais devagar. Pois bem, vamos voltar para a Terra. Como vamos voltar com a mesma velocidade, gastaremos apenas mais 1 ano. Como estamos em uma experiência imaginada pela Laura. Veja, já chegamos. Cadê a Hannah? Ela está ali. Como? Aquela menina ali não é a Hannah, ela tem a minha idade. Pois é, Para nós, a viagem durou 2 anos, mas para quem ficou durou 16 anos. Por isso que Hannah agora tem 16 anos. Nós e a nave estamos na mesma velocidade. Portanto, todos sofrem o mesmo efeito e, portanto, o tempo passa mais devagar para os que viajam. Nossa, fantástico! A gente fez uma viagem no tempo, mas para o futuro. Impressionante. Bato palmas para você, Dr. Einstein. Entende agora que é tudo uma questão de referencial, meu caro Newton? Inclusive, seria impossível chegar aqui sem suas reflexões. Ah, meu caro, mas você foi muito além do que eu poderia sequer imaginar. Ai, agora começou a rasgação de seda. Mais uma vez, estou vendo um pouco de Laura e Marquinho nos dois. Para nós, o tempo passou mais devagar do que para as pessoas na Terra. Continuamos como estávamos e as pessoas aqui e no resto do universo envelheceram normalmente. Imagina só o que a mulherada na Terra não faria para conseguir que o tempo passasse mais devagar. Por certo. Mas tudo que a gente fez aqui não resolveu meu problema. Eu queria viajar para o passado, não para o futuro. Bem, aí é que está o problema. Podemos viajar somente para o futuro e não para o passado. Ué, como assim? Bom, para que você voltasse no tempo, seria preciso viajar a uma velocidade maior que a da luz. Interessante. Mas isso é impossível. Ai, agora complicou de novo. Por que eu não poderia voltar? Porque para isso você teria que atingir a velocidade da luz. E por que eu não posso fazer isso? Laura, para te explicar isso, tenho de demonstrar muitos cálculos. Ah, mas pode mandar ver. Eu sou muito bom em matemática e além disso estamos aqui com o Newton, o grande mestre dos cálculos. Ah, mas disso não tenho dúvida. Obrigado pela referência, meu caro. Por nada. Mas para simplificar, basta dizer que seria impossível obter energia suficiente para conceber essa empreitada. Quanto mais rápido viajarmos, mais energia é necessária. Precisaríamos de uma energia infinita para atingir a velocidade da luz. Talvez exista uma outra forma de voltar, meu caro Einstein. Ué, quem é esse? Uau, é o Stephen Hawking. Já sei, mais um cientista maluco. Agora são 4 para me atormentar. Muito bem-vindo, Hawking. Por favor, me explique como seria possível retornarmos na tempo. O segredo está na sua própria teoria. Minha teoria? Agora quero ver se você se safa, Einstein. Pois bem, foi você mesmo que propôs que o tempo pode ser considerado uma dimensão, como qualquer outra dimensão espacial, uma quarta dimensão. E daí passamos a pensar não mais em tempo e espaço separadamente, passamos a pensar no conceito de espaço-tempo. Isso. Ah, lá vem. Foi justamente isso que mandou meu conceito de gravidade para o espaço. Pois então, pensando da forma como o Sr. Einstein propôs, reconhecemos que um corpo ou uma massa muito grande causa uma deformação no tempo-espaço. Daí que surge a força da gravidade. Incrível. Quando propus essa força, não imaginava a sua origem, mas apenas sabia que ela existia. Ixi, que negócio é esse de deformação no espaço-tempo? Como se não bastassem Newton, Einstein e a tia Clau, Laura agora também tem a companhia de Stephen Hawking. Se a Laura já arruma confusão, imagine com 4 de uma vez. Bom, no próximo capítulo descobriremos o que é que vai acontecer. Até lá. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maite Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras,